Olá, bem-vindo a um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estamos em nosso 15º programa e hoje falaremos do hino Meu Senhor Me Guia. É do Hinário Hinos e Cânticos, o número 348. Diz assim a segunda estrofe que nós vamos ler. Aliás, cantar. Eu não encontrei cantada essa estrofe, então eu mesmo cantarei. Meu Senhor me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para eu mais na fé crescer. Perecer jamais receio, pois quem pode arrebatar do pastor qualquer ovelha que ele sabe quer guardar. Do pastor qualquer ovelha que ele sabe quer guardar. Salvação, escolha ou destino, perdível ou imperdível? O tema mais essencial do cristianismo no nível individual, inegavelmente, é este, a salvação da alma. Talvez justamente por isso, por ser vital, é uma das questões mais atacadas por heresias, as quais, por sua vez, são do interesse do inimigo das almas. Eu conheço um Deus que quer salvar a todas as pessoas, e disso ele não deixa dúvidas. Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Sendo essa a vontade de Deus, que não pode mentir, Tito 1, 2, é de se esperar que ele trabalhe para isso. E ele trabalha. Ele chama, e quem ouve e crê, recebe a vida eterna. João 5, 24. Pense em alguém que recebe de Deus um presente, o presente da vida eterna. Totalmente de graça, sabendo-se indigna completamente de tal graça. Uma vez presenteada, no entanto, ela trabalha e se esforça para que o galardoador não tire o presente. Você conhece um presente assim, que recebemos sem merecer, mas precisamos fazer por merecer depois que recebemos? Não existe um tal presente. É graça, do início ao fim. Incontáveis vezes Deus diz que Ele dá, de graça, a água da vida a quem quiser. Portanto, quem quiser falar com Deus sobre não ter conseguido a vida eterna, só poderá culpar sua própria rebeldia em aceitar o Filho de Deus como seu Salvador pessoal. E, se não se arrepender aqui, irá falar sobre isso rilhando os dentes no inferno, o lago de fogo e enxofre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 51. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 38 a 40. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Haveria como compatibilizar o fato de Cristo ter morrido por nossos pecados, fazendo-nos justos diante de Deus pela fé, com qualquer esforço de nossa parte? Se precisamos ser em nós mesmos alguma coisa aos olhos de Deus, segue-se que Cristo morreu em vão. Se depende de nós, Cristo não precisaria ter morrido, mas ele disse que precisava morrer, Mateus 16, 21. Salvação, destino predestinado ou escolha individual? É escolha. Salvação é temporária ou permanente? É permanente. O Senhor Jesus morreu por todos, mas nem todos o aceitam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1,12. Deus simplesmente quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Se ele tivesse uma graça irresistível que forçasse homens para o céu, dependendo somente da sua vontade, da vontade de Deus, todos seriam salvos, todos iriam para o céu. Mas sabemos que não é assim. O inferno, o fogo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Mas muitos homens escolhem, com a liberdade que Deus lhes deu, seguir o mesmo caminho. Leiamos o coração da Bíblia, como alguns conhecem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não nos dá qualquer margem para incerteza. Não está escrito para que todo aquele que faz boas obras até o fim não pereça, nem para que todo aquele que nele crê, desde que não se desgarre, não pereça, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há nada mais do que pela fé, e uma vez que chegamos a Jesus pela fé, e ele não nos recusa, e ninguém pode nos tirar dele jamais, nem mesmo Satanás, nem mesmo nossos próprios pecados passados, presentes e ou futuros. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que m'as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10,27-29. É como diz o hino: meu Senhor me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para o mais na fé crescer. Perecer jamais receio, pois quem pode arrebatar do pastor qualquer ovelha que ele sabe quer guardar? Do pastor qualquer ovelha que ele sabe quer guardar? Uma vez ovelha de Jesus, não se pode deixar de sê-lo. Se uma se desviar, ainda que ele precise deixar 99 no deserto, ele irá fazer isso e irá buscar a perdida, e a carregará em seus ombros com júbilo, pois é sua ovelha. Temos visto que Deus o Pai é quem leva os homens ao Senhor Jesus, João 6,37, mas ao mesmo tempo sabemos que é uma escolha do homem ser salvo ou não. O diálogo de Paulo com o carcereiro não foi: se Deus te escolher para crer, você será salvo, então torça para que ele tenha te predestinado. Mas sim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isso que ele disse ao carcereiro de Filipos em Atos 16,31. Ao mesmo tempo, muitas bênçãos são predestinadas para os eleitos para receber essas bênçãos, por meio da fé no Senhor Jesus. Por exemplo, somente em Efésios 1, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 4. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 5. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 11. Entendemos que a predestinação e eleição aqui dita é para bênçãos que se seguem ao perdão dos pecados. Deus, sabendo de antemão aqueles que iriam crer, também os predestinou para serem santos em Jesus Cristo, filhos de adoção por Jesus Cristo, feitos herança para Deus como povo de Deus por Jesus Cristo. Pedro muito claramente fala dos salvos a quem se dirige como eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1, 2. A eleição de Deus é de acordo com os que escolhem livremente crer, mas nada é surpresa para ele. Portanto, isso se dá desde tempos eternamente passados, antes de existirmos, antes mesmo de ele ter criado o mundo. Reiteramos, se não dependesse de nós o sermos salvos, e se fosse incerta a nossa salvação, Deus teria falado em vão sobre como ser salvo. Se ele apenas escolhe quem ele quer, não daria instruções, não pediria fé, não precisaríamos crer em sua palavra. O mesmo capítulo 1 de Efésios nos fala que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. A salvação é por esses dois passos, ouvir e crer, e assim, receber o Espírito Santo ao ser selado com ele. E é somente no Novo Testamento que lemos que os homens são selados com o Espírito Santo. É um selo de propriedade de Deus, uma bênção eterna, na qual estamos selados para o dia da redenção. Efésios 4,30. Sendo uma bênção para a eternidade, redenção, libertação do nosso corpo, Deus não pode se arrepender. De outro modo, em primeiro lugar, nem poderia dar o presente eterno se pudesse ser tirado. Paulo diz a essência do Evangelho em 1 Coríntios 15, 1-4. A vinda em vida física, morte e ressurreição de Jesus Cristo, dizendo assim, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado. Versículo 2. Se o retiverdes implica que o salvo pela fé, crença na vinda, morte e ressurreição de Jesus, é salvo apenas por isso, e não haverá de acrescentar ou substituir sua salvação por obras. A salvação por obras é outra doutrina de Satanás, que não pode se coadunar com a fé salvadora no Senhor Jesus somente, e sua obra completa. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, isto é, pelas obras da lei. Da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação está associada com a vida eterna. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem é salvo o é de uma vez para sempre, e quem não é precisa ser salvo. Oh, que amigo fiel é Cristo, nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, nenhum golpe temerei. Sim, amigo, melhor é Cristo. Que amigo fiel é Cristo, nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, nenhum golpe temerei. Sim, o amigo melhor é Cristo. Esse é o cântico O Amigo Melhor, número 269 do Hinário Hinos e Cânticos. Mas retomamos a afirmação do princípio. O tema mais essencial do cristianismo no nível individual de cada um, inegavelmente, é este: a salvação da alma. Afinal, a obra de salvação é de Cristo, não é? Cristo é o caminho ou não é? Porque alguns que querem fazer parecer que é por obras distorcem o versículo João 14,6, em que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas querem seguir o caminho de Jesus para serem salvas? Não. Jesus não disse que o caminho dele é o caminho. Não é andar nos passos de Jesus que salva. Ele diz: Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Então, é andar em Jesus. É receber o próprio Jesus. Ele é o caminho. Você entende isso? Ele deu a sua carne e o seu sangue, ele disse em João 6, para nós. E daí nós queremos seguir o caminho dele para sermos salvos? Tá, Jesus, não precisamos do teu sangue, da tua carne, esqueça do teu sacrifício, porque importa o que eu faço. Não é bem assim, meus amados. Se alguém não tem esse assunto bem resolvido, não pode ser um bom servo de Deus. Seria como querer ser um bombeiro, sem ter passado no concurso para bombeiro. Quem quer pregar da salvação sem saber da sua? Afinal, quem crê em obras não sabe se é salvo para sempre ou não. Isso é óbvio, né? A menos que seja totalmente orgulhoso. Aí já está com Satanás, que é o pecado é dele. E nosso, infelizmente, também, claro. Mas a obra é de Jesus, de salvação. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Mas seria como mostrar aos outros a maravilha de ser um bombeiro sem ter certeza de ser ou não. Você entende? É uma comparação tosca, mas vejamos. Pedro nos pede que tenhamos sempre à disposição de responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Que esperança seria essa? Meu amigo, eu tenho a esperança de que vou conseguir perseverar até o fim, e assim, com meus esforços, alcançar o reino de Cristo. Por isso, creia também em Jesus Cristo e seja como eu. Não, isso não é esperança, isso é autoconfiança, e nem é certa, como toda autoconfiança nunca é. Como estarei pronto para falar de uma incerteza? O fato é que, se queremos apontar a alguém o caminho do céu aberto por Jesus, seremos hipócritas se nós mesmos não estivermos nesse caminho. Se depende dos esforços de quem ouve, não estaremos pregando a Jesus, mas uma lista de regras, na melhor das hipóteses. E se, além do mais, nossos esforços são sempre incertos, de modo que não sabemos o nosso destino eterno, não temos nada a pregar que seja melhor do que qualquer religião que se paute por ideias ou esforços humanos, ou ajudar os outros, fazer caridade, etc. Nossa palavra é Jesus e sua salvação, que é certa, uma esperança que não traz confusão. Jesus Cristo, esperança nossa, como diz em 1 Timóteo 1:1. Onde está a sua esperança, amigo? A minha? Cada vez que olho para mim, eu só sinto tristeza de não servir ao meu Senhor, mas eu não tenho dúvidas de que Ele me salvou pela sua obra de redenção na cruz do Calvário. Ele se deu a si mesmo por mim. Tchau, tchau.